vento 110 graus com meia dúzia de nós. Vem pra falar, 357 Alfa Juliette, portão 7, bom dia. Alfa Juliette, portão 7, 3590. 3890, copia? Aqui, ué, 330 Recife, autorizado, via aparece 58, decola da pista 110, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 199-8, transporte 5504. Aqui, autorizado, 3290 correto, sem para o pushback acionar. Reporta na contra, 97 chama 119, décima 8. Vai entrar no site, prossiga. Pistão 10, vento 120 graus, com meia dúzia de nós. Ele pôs, obrigado, igual 605. Webjet 5722 decola aos 14, controle agora em 119-8, bom voo. Controle 109-8, bom dia, 5722. Salvador, bom dia, objeto 5722, decolado, cruza 1700. Objeto 5722, contato radar, subo 320, gole ao fim. 320, gole ao fim, 5722. Gol 1897, tendo contato com Recife, na frequência 12545. Gol 1995, via Bonf, desça para 2000 pés, ajuste na 015. 605 no solo, azul no meio, direita 121, décima 9. Direita 219, boa. Bom dia, gol no 1007, informação Índia, portão 5, autorização Guarulhos. 1007, bom dia, só um minuto para cópia, prepara a Dael, lida Abdevin. Ok, será preparado. Salvador, bom dia, gol no 1005, livrou, na sua escuta. Gol Lula 605, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, no 605. Então 3171, no chame Recife, 251, alterna 3325. 251, 3325, bom dia. Bom dia. Dia. 995, tô autorizando o ILS, XD, pista na zero, reposta. Gol 1995, reposta estabilizada. Pronto para copiar. Sempre. Guarulho 360, viado por isca 50. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Subida da El, Leda, pós-Leda de Dev. Controle 1-9, decimal 8. Responda 5-5-3. Autorizado 360, via por isca 50. Da El, Leda de Dev, a saída 19-8. É o controle. Decola da 10, com curva direita. 5-5 no 3 transponder, gol no 607. No 607, correto. Apenas confirmando fixo Abdev para interceptar 350. Chame para pushback acionar. Vai chamar Abdev. Solo confirma ou não? Portão 03. Afirmativo, via Juliette, portão 3. Solo, Salvador, 3890, pronto para pushback. 3890, aguarde o Boeing da Gol, parque a sua. Direita, posto autorizado, pista back acionado. Aguarde, 3290. Solo, Salvador, gol no 804, passa informação Índia, portão 10, autorização. Gol no 804, Galeão 360, autorizado. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Subida da El, Leda, após Leda, Bidev. Intercepta alta 9857, prossegue até Porto Seguro, após o Pesolona 6, e assim conforme plano. Controle 1-99-80, responda 5515. Autorizado 360, decola da 1-0, com curva à direita da Euleda, 1-99-80-5515. Correção, Leda, Leia, pode ver da Bidev, até 9857, seguro, apesar no meio, conforme plano. 1-99-80-5515. 804, correto, chame para pushback acionamento. Vamos lá, 1804. O gol 1995 autorizado, pouso pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. 7 de pinaço, pouso, gol 1995. Salvador, na escuta do Mike XC Bravo. Afirmativo, Mike XC Bravo. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da área remota parte 1 para o finger de número 8. Usado início de pushback e reboque, me chame ao terminal, Mike XC Bravo. Será feito, graças, senhor. Salvador, muito bom dia, 355-14, frente da Índia. 5514, bom dia, confirma o horário do plano. É para o 00. 00. Então, tá um pouquinho cedo. Vou verificar aqui, tentar adiantar, porque só um minuto. Tá ok, assim que possível, coordenar o 150 para Aracaju. Ok, só um minuto. Obrigado. Salve, Salvador, 3890, acionado para o site. 67 ao POB, alto volume 4 horas e 33 minutos, alternando Natal. 3890 via Índia no ponto de espera 1895 a torre, altímetro 1015, bom voo. Via Índia, ponto de espera 1895 com 1015, dan 3890. Gol no 995, follow ao 24, direita 121, décimo 9. 219, ou nada. Solo, gol, nada, assim que lembrar nossa disposição. 95 Taxi Alfa, repartimento da Juliette. Alfa da Juliette, nada. Salvador, 3290, ponto de espera 10, pronto, bom dia. Sam 3890, autorizado alinhar e decolar pistão no zero, vento 1, 10 graus, meia dúzia de nós. Autorizado alinhar e decolar no zero, Sam 3890. Autorizado 360 para Campinas, via Rota Zulu no 6, Decola da pista 190, primeira curva direita, subida da El, Leda, após Leda Bridge, controle 199, décima 8, responde 5511. Azul 4069, cotejamento com o Hatsim, para pushback a sua mesa. Juliette, minha dúvida, 1995. Na escuta do Mike aqui, Bravo. Afirmativo, prossiga. Informando o término do reboque, fica de número 8. Bom dia, obrigado, senhor. Muito bem, obrigado. Bom dia, Mike Golf Mike, prossiga. Decola com pronós para Candela, Mike Golf Mike. Bombo. 198 controle, são 3890, bom dia, bom trabalho. Correto, chame torre para acionamento e taxa de decolagem, o altímetro é 1015, bombo. A torre agora é 1895, ok? Radar 330 por Caracaju. Puca Aracaju 3890. Salvador, dono 7 Honda, informação 8-360 Brasília. Uno 7-5-360 Brasília, autorizado, viado Zulu 17. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, subida gole, transição ao fito. Controle 1-9-80, transponder 5-5-2-0. Agora, se você não for correto, time para pushback e acionar. Uno 897 autorizado em LSX, aí pista 90, reposta estabilizada. 897, eu vou me livrar de LSX, aí pode. 89874, acendo identificação, chegada a Mari, desce para nível de voo 050. A Mari, 050. Golf Mike, bom dia, parte 5, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Ok, 55 no 4, na escuta para a cópia? Na escuta, pronto para a cópia, 55 no 4. Aracaju, autorizado 150 conforme solicitado, decola da 10, curva à esquerda. Fuca, gema, após gema direto, controle 119.8, responda 5526. Sente autorizado 150, para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, Fuca, gema, após direto, 119.8, controle 5522, o transponder, trip 5524. Transponda 5526, confirme o local de estacionamento. 5526, está no pátio 3. Ok, correto, chame para o pushback acionar, trip. Para grato, senhor. Paulo está mandando o voo no 804, portão 10, pushback acionamento. Voo no 897, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Golf Mike. Autorizado até o ponto de espera da Papá, o Mike Golf Mike. Confirme o POB do Mike Golf Mike. Condições de táxi a baixa altura iniciada a cabeceira no 7? Afirmo. Autorizado. É, o vento 110 graus com meia dúzia de nós, inicia o taxiamento e decolagem da cabeceira no 7. Mike of Mike. Voo no 897 tem livre pouso, pistão 10, vento 110 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, pistão 0, 897. Voo no 897 para informação, o tráfego helicóptero vai iniciar a decolagem da cabeceira 17 à sua esquerda sem interferir com o seu pouso. Golf Mike decola aos 37, prossegue com Proa Norte, chama o controle em 119.8, bom voo. Já volta, amigo, obrigado. Controle Salvador, é o papapapá, Mike Golf Mike, bom dia. Papapá, Mike, Golf Mike, mantenha-se em condições visuais, rumo norte, confirme intenções. Pouso em cadeias. Sim, Oriente, mantendo-se em condições visuais, vai a 500 pés, confirme? 500 pés. Teste final para pouso, vai confirmar. Ai que... Não 40069 no pátio 3, autorizado para o feedback acionar a chame táxi. Pátio 3, chamará para o táxi. Pode começar a perguntar. Voo 1897, solo aos 38, direita 121, decimal 9. Direita, solo 1219, 897. Solo, confirme, voo 1642, autorização, recife. Solo total 9990, da Índia, perdeu contato com o centro. Cruza 180 para 1970. Transição Caju, controle 199.8, transporte 5534. 390 para Recife, Amper 158, evasa dentro, mesmo curva esquerda, saída PUC, Caju, o controle 198, transponder 5534. Vou uso 64. 642, correto, para o pushback essa hora. Vai rebotar 1643. Para o táxi, voo 1804, 120 a bordo, 3h45, autonomia até na Campinas. Voo 1804, táxi via pátio. Aguarde no trabalho do portão 62, é o Embraer da Azul. Para após prosseguir até o ponto de espera, lá 1895, altímetro 1015, bom voo. Através do pátio, através do portão 62, da aeronave. Após 2895, posso por espera para a próxima. Seguindo a Embraer da Azul, que puxou no 4. Solo 1897 na alfa. 1897, aguarde antes da Juliette o Boeing da companhia sair para prosseguir até o portão 9. Positivo, guardando antes da Juliette, 1897. Solo 1905, com autorização, Galeão 105. Solo 605, só um minuto, para copiar. Galeão 360 autorizado, decola da pista 1-0, primeira curva direita, subida da El, Leda, após Leda Bidev, intercepta Elpe November 857, após Porto Seguro, segue na Elpe Zulu 1-6, e assim conforme plano. Controle 1-9-8, transponder 5523. Zulu 1-6, após Porto Seguro, chama para pushback acionamento. Bom, Zulu 1-6, é o... O IRS aqui. 9990, via Mar, desse nível de voo 050. Via Mar, 050, total 9990.